abrindo o programa Carlos Pitt aqui numa boa, pra você na sua rádio, muito obrigado. Ó, gente, vamos lá, deixa eu passar aqui meu SMS, o nosso número de São Paulo, lembrando a você que o nosso estúdio é aqui na CP1 em São Paulo, pra toda a nossa rede, você pode mandar o seu abraço, o seu alô, que eu vou mandar pra você aqui com muito prazer, você de qualquer lugar, onde quer que esteja ouvindo a gente, através da sua rádio, através da nossa rede ou através da internet também. Atenção, pegou a caneta aí, o nosso número é 011 971157347, 971157347, 011 São Paulo, para você mandar o seu SMS, o seu alô pra gente aqui no programa Carlos Pitt. Mano, só Carlos Pitt, tô ouvindo você aqui, né? No Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, Minas Gerais, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina, enfim, todo lugar do Brasilzão, Ceará também, né? Não importa onde você esteja aí, importante que você esteja ligadinho comigo ouvindo o programa Carlos Pitt. O nosso Twitter, @CarlosPitty, P-I-T-T-Y. O nosso e-mail é programa@carlospitty.com. carlospitty.com é o site, você fica sempre por dentro do meu trabalho, da minha carreira. Daqui a pouquinho eu vou contar a agenda dos shows, bora que bora, porque agora tem música! Oi gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Vamos girar, girar, até o dia clarear. A vida é muito curta, não vou parar. Aumento o som da caminhonete, põe no 12 sem ter dó, toco um Tião Carreiro, um Chitãozinho Chororó. Sou metade santo, outra metade malandragem. Estiloso na fazenda e selvagem na cidade. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar. DJ Mateus Estrondão. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Vamos girar, girar. Abra as asas pra voar, não existem limites. Vem se entregar, eu acelero na balada. E no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir. Eu quero é mais, desligo o celular e ouço a voz do coração. Eu quero ouvir mais sim e menos não. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir no outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar? E aí, tá pronta pra isso? Não existem limites. Fala galera, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba e nós também estamos na Santana FM, agora muito melhor, 96,9. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar? Música nova de João Bosco e Vinícius Girassol. Alô, João Bosco! Alô, Vinícius! Alô, galera, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Aumenta o volume, porque nós estamos na área. Você vai me ouvir te dizer que meu sentimento é puro e sincero, que o seu amor é tudo que eu quero. Você fica fazendo charminha, tentando com jeitinho, querendo dizer meu coração.

na sua rádio, o programa Carlos Pitti. Forte abraço pra você, ligadinho, ligadinha. Muito obrigado, viu? É bom contar com você, com a sua audiência. Vamos pros abraços, o pessoal que tá, já tá mandando mensagem pra nós aqui, através do nosso... Ah, então, pera aí, enquanto eu vou mandando abraço, você faz o seguinte, pega a caneta, porque já já eu vou contar como é que você faz pra você participar aqui também. Então, pega a caneta, segura aí. Deixa eu mandar os abraços aqui pro Fábio Alexandre. Alô, Fábio, lá da Moca, em São Paulo. Grande amigo, grande parceiro, tá sempre com a gente. Tamo junto, meu parceiro. O Fábio Alexandre é fotógrafo também, tá sempre presente nos eventos. Bobeou, Fabião, a gente pimba. Deixa eu mandar um abraço bem legal, bem especial, carinhoso demais. Eu estive em Ribeirão Preto. Gente do céu, quanto carinho maravilhoso que eu recebi lá em Ribeirão Preto. Beijo pra Ivoni. Ivoni, obrigado, viu, meu amor? Obrigado por tudo que você fez. Obrigado por esse carinho, por essa recepção maravilhosa. A dona Val, que é a sua mãe. O Guilherme, que é o filhão. A Ana, que é a nora. Também pros tios, né? O Ted. Ô, Ted! A dona Resina. A dona Gasparina, que fez aqueles bolinhos legal aí. Cafezinho fresco. Ô, vida boa. Alô, tia Maria também. E pras fotógrafas que eu conheci lá, tive a oportunidade, que fazem um trabalho maravilhoso também, que é a Célia e a Débora Evelyn. Alô, pessoal de Ribeirão Preto, um forte abraço a vocês. Um abraço e um beijo bem carinhoso também pra Gabriele, a Gabriele Fer de Uruaçu, Goiás. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la na Rádio Brasil, onde eu estava apresentando, e ela está acompanhando o trabalho. Adorou as músicas do Carlos Pitti também, né, Gabriele? Beijo bem gostoso pra você, todo mundo de Uruaçu, Goiás. Beijos pra Adriana Custódio de Guarulhos, São Paulo, tá sempre acompanhando, né, Adriana? Beijos pra Cida Viana, alô Cida, de São Paulo. Alô, Peter Poderoso, um abraço a vocês aí. Ah, o Luiz Fernando e Renato são os meus amigos. Alô, Luiz Fernando, alô, Renato, parceiro da gente. Ah, então vou trazer a música deles aqui, uma dupla sertaneja que está residindo em São Paulo, diretamente de Barreto. Bora que bora, então, vamos lançar. Luiz Fernando e Renato aqui, diretamente de Barretos, te namorar no programa Carlos Pitti. Aguenta, coração! Exclusivo. Perto de você, tudo vira um lindo arco-íris. Longe de você, tudo perde a cor, é tão estranho. Eu querendo te abraçar e você ficar de cara feia. Já não sei o que fazer pra você parar com essa bobeira. Vem ficar comigo a noite inteira. Eu espero o tempo que você quiser. Ama, meu amor é para sempre, não é só na cama. Vem comigo bem juntinho, você vai gostar. O que eu tô querendo, você sabe, é te namorar. Para de ficar nervosa, a gente se ama. Meu amor é para sempre, não é só na cama. Vem comigo bem juntinho, você vai gostar. O que eu tô querendo, você sabe, é te namorar. Tudo vira um lindo arco-íris. Longe de você, tudo perde a cor, é tão estranho. Eu querendo te abraçar e você ficar de cara feia. Já não sei o que fazer pra você parar com essa bobeira. Vem ficar comigo a noite inteira. Eu espero o tempo que você quiser. Para de ficar nervosa, a gente se ama. Meu amor é para sempre, não é só na cama. Vem comigo bem juntinho, você vai gostar. O que eu tô querendo, você sabe, é te namorar. gostou? Luiz Fernando e Renato te namorar. Diretamente de Barretos cantando pra gente agora. Sim, agora eu vou falar como é que você faz pra você mandar um recadinho pra gente aqui. Atenção, atenção, anota aí o nosso SMS 011 São Paulo 971157347. 011 São Paulo 971157347. O nosso e-mail é programa@carlospitch.com. Twitter, @CarlosPitch, no Facebook, Carlos Pitch, programa Carlos Pitch. E você também acompanha o nosso trabalho, manda o seu recado pra gente, vai ser um prazer, tá? Recebendo o seu alô aqui no programa. Minha agenda dos shows, eu vou estar nesse final de semana no Isis, né? Casa Sertaneja, em Santana, São Paulo, capital. Neste sábado, em Atibaia, cidade bonita, interior de São Paulo. Alô, Atibaia! Semana que vem eu vou estar em Guarulhos novamente, no Lost Bar, juntamente com a dupla Cris e Daniel, num showzaço, junto com a Mari Moniz, todo o pessoal do Lost Bar, em Guarulhos. Eu vou estar no próximo final de semana em Santo André, São Paulo, domingo, dia 28. A minha agenda completa tá no site, tá no Twitter, carlospitch.com. Bora que bora, meu povo! No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico, com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitch, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, não é que os artistas sertanejos estão aparecendo em outros universos? Vejam só, vocês se lembram do filme Monstros S.A. da Disney Pixels? Aquele filme com os monstros engraçadinhos que usavam os gritos das crianças como energia. Pois é, esse filme de uns aninhos atrás aí teve uma continuação, A Universidade dos Monstros. E sabe quem faz a voz de um dos personagens do filme? O Michel Teló. Ele é um monstrinho que toca violão e canta numa universidade muito divertida. A experiência ele está considerando muito legal. E o Michel Teló acha que os monstros iriam curtir o sertanejo, sim. Mas a estreia será somente em junho, na mira das férias escolares. E o Leonardo está todo bobo e orgulhoso. É que um dos seus filhos, o João Guilherme, de 11 anos, é o personagem central do filme Meu Pé de Laranja Lima, que está sendo lançado essa semana aqui no Brasil e logo, logo também em Portugal. Essa história de José Mauro de Vasconcelos já foi filme, novela, umas 3 vezes. Mas a trama é comovente e muito bonita. Agora, o garoto é o filho do Leonardo. E ele é realmente um fofo. Tô curiosa pra ver. E não para por aí. O cantor Léo da dupla com o irmão Victor Chaves agora inspira uma coleção de roupas e joias. Todo estiloso, Léo disse a uma revista que quando o assunto é vestimenta, ele é muito mais rock do que sertanejo. Ficou bonito, viu? A coleção inspirada nele chega ao mercado no segundo semestre desse ano. E está sendo feito todo um mistério em torno do novo garoto propaganda de uma caminhonete. Mas não parece ser tão difícil de descobrir quem foi o escolhido. No início dessa semana, foi publicado um vídeo na internet de 30 segundos do Sorocaba dando uma de ator, dizendo ao empresário que ele precisa de um carro novo que seja forte como ele. No dia seguinte, foi divulgado um outro vídeo com ele teclando no computador o que parece ser as suas exigências para um carro novo. Num banner com a foto da nova caminhonete, apenas alguém aparece na sombra. E a silhueta é a do Sorocaba, com certeza. E como dinheiro chama dinheiro, o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação, que cuida dos direitos autorais, publicou quem foram os artistas brasileiros que mais arrecadaram em 2012. E adivinha quem aparece no topo da lista? O Sorocaba, seguido por Victor Chaves. É o segundo ano consecutivo que o Sorocaba fica na liderança. Não é pra menos que tá estrelando propaganda, né? É isso aí, gente. E eu quero convidar vocês para assistirem os vídeos, as entrevistas e as baladas que tem no TVCP1, www.tvcp1.com, e continuar acompanhando a vida artística do Carlos Pitch, né? Você já sabe o endereço, www.carlospitch.com. Boa semana, pessoal, um beijão e até a próxima! Programa do Carlos Pitch. Vamos assim! Programa do Carlos Pitch. Alô, galera, aqui é o Jorge. Aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. De vez em quando vem aqui, leva uma parte de mim, me conduz e vira meus planos e vive em meus sonhos. Vem pra cima! E vem viver na madrugada, não demora quase nada, tudo fica sempre pra outra hora. Será que vai ter um dia eu ter sua companhia e nunca mais ver você ir embora? Eu não me vejo sem você, só não demora a perceber. Tempo voa, o dia parte, esse amor acaba. Se não há nada a perder, então vai ter que escolher. parte de mim me rondou. E vira meus planos e vive em meus sonhos. Sempre pra outra hora. Será que vai ter um dia de eu ter sua companhia e nunca mais ver você ir embora? Eu não me vejo sem você, só não demora a perceber. Tempo voa, o dia passa e esse amor acaba. Se não há nada a perder, então vai ter que escolher um desembaça. Eu não me vejo sem você, só não. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. E hoje aqui recebendo no estúdio os meus amigos Caetano Carreira e Patrício. Moçada! Alô, galera aí de casa que está nos assistindo, né? Muito bacana, muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, é um prazer mesmo tê-los aqui, conversando com a gente pela primeira vez, né, Patrício? Primeira vez. E vamos fazer um monte de modão aqui hoje, vamos falar da carreira de vocês. Sei que o tempo é curto, mas dá pra gente contar um pouquinho, né? Opa! Você que manda. Dessa história aí que é tão bonita, que já vem de raízes de vocês, né, da família. Fala verdade. Um pouquinho, porque você é filho também de um dos grandes artistas, né, que Peão Carreiro. Fala o que representa ele e o que é hoje seguir os passos do pai também. É, Peão Carreiro, sem dúvida nenhuma, né, a minha maior referência musical, não só musical, né, como pai, como pessoa, enfim. Então, assim, eu vou tentando levar a carreira com o maior carinho, responsabilidade e tentar, se eu chegar um pouquinho ali perto do Peão Carreiro, tá bom pra caramba, né? E no fundo você é cobrado também por isso? Muito cobrado. É. Bastante. Peão Carreiro que fez? Peão Carreiro, Zé Paulo, Praense, Cavou com Paraíso, né? Hoje tem parceria com Mococa e Paraíso. E falando de vocês, vocês têm pouco tempo de dupla juntos? Você já tem cinco CDs já lançados, não é isso? Mais? Eu tenho seis CDs. Se eu não estou enganado, com esse agora que nós estamos lançando, né? Com essa nova formação, Caetano, Carreira e Patrício, acho que é o sétimo trabalho meu. Tenho solos e tenho com outra parceria que eu tive durante 8 anos, né? De dupla com outro parceiro. E estou com o Patrício já tem 2 anos, né, Patrício? Aproximadamente 2 anos. E como é que tá a parceria com o homem aqui, Patrício? Tá boa, tá muito, muito bacana, né, Caetano? Isso, fala que eu cuidado sou. Muito certo. Fala que eu sou bem legal. Ele é bem bacana. Ah, e vocês são do ABC, da grande região de São Paulo aí, né? É, eu sou natural do Paraná. Ah, conterrâneo também. Nascido e criado no Paraná. E eu sou de Diadema. Diadema, tudo aí. E nós nos reencontramos, a gente já se conhecia aí por aí nas quebradas, como a gente fala, né? Nos encontramos lá na gravação do DVD do trio Parada Dura, né? Que aconteceu em São Paulo e nos encontramos com a rapaziada aqui, né? Um abraço ao Renato, toda a moçada do trio Parada Dura, que em breve vão estar aqui com a gente conversando também, né? Um abraço a todos, gente, é muito bacana, né? Estar participando. Tá presente, tá presente. Ser lembrado. Reencontra os amigos, ser lembrado, já diz, né? É verdade. Quem não é visto não é lembrado. Ô moçada, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora uma música desse CD aqui, que não seja regravação, inédita, o que vocês queiram mostrar pra nós aí? Sim. Fugir com você, então. Bora, então. Caetano Carreira, Patrício. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, dia nublado, deitado truncado, um apartamento. De olhos fechados, vejo sua imagem surgir numa tela. Um sorriso tão belo, um poder paralelo, vem me convidar. Eu me entrego, me jogo em seu mundo de pura magia. Vou fugir com você, ficar com você, te amar pra valer nessa estrada da vida. Vou fugir com você, te amar pra valer nessa estrada da vida. Ah, ah, ah, ah. É a maior estrela no céu da minha boca. O que penso e sinto e respiro é você. Se alguém chegasse, o que trago guardado no meu coração ia ver sua imagem grudada bem fundo como tatuagem. Vou fugir com você, ficar com você, te amar pra valer nessa estrada da vida. Vou fugir com você, te amar pra valer nessa estrada da vida. A maior estrela no céu da minha boca. O que penso, que sinto e respiro é você. Se alguém chegasse, o que trago guardado no meu coração ia ver sua imagem grudada bem fundo como tatuagem. Vou fugir com você, ficar com você, te amar pra valer nessa estrada da vida. Vou fugir com você, te amar pra valer nessa estrada da vida. Vou fugir com você. Como é que é? Vou fugir com você, te amar pra valer nessa estrada da vida. Vocês estavam há 2 anos juntos? 2 anos. Já brigaram ou não? Ah, tem, né? Ah. Acho que logo no primeiro dia já começa, né, a confusão. É um casamento, né? É verdade, mas é nada que se que não se resolva, né? Então... E assim, algo de engraçado que aconteceu nesse tempo aí com vocês, né? Na estrada, no palco, nos bastidores da vida. São tantas coisas aí, bastante. Ah, mas você deve contar aí, Patrícia. Você é melhorzinho pra contar. Conta aí, eu vou contar. O Patrícia tem cara de ser quietinho, mas o que apronta muito. É, ele gosta de aprontar. Eu vou contar uma que aconteceu aqui. Uma vez a gente fechou um evento numa casa de show, numa casa de espetáculo, com uma moça, uma determinada senhora, uma moça bonita até. Uhum. E rapaz, a gente chegou lá, a gente tava jantando e chegou uma moça mais bonita que aquela, cumprimentou eu, cumprimentei ela. Aí o Caetano falou assim, de onde eu te conheço? E era contratante. Ei! Não, mas na verdade, assim, a explicação que se dá por não lembrar, porque quando ela contratou, ela estava mais vestida adequada ao trabalho ali, que ela estava no balcão, então ela estava com um avental, um lencinho no cabelo, não estava produzida. Estava totalmente diferente. Eu cheguei no dia de cantar, ela estava toda produzida, né? Olha. E não estava atrás do balcão, né? Então, aí aconteceu isso. Ah. Mas é muito engraçado, isso é triste, né, cara? Você vai contar um negócio. Que... Vai falar pro pessoal que eu tenho memória curta, né, cara? Mas sabe que eu. Você sabe alguma vez. Eu não a reconheci, né? Rapaz, a gente sai isso do show, do palco, tudo empolgado, adrenalina total, né? E aí eu comecei a receber o pessoal lá no camarim e tal. E o Léo Júnior estava no meu show, né? Léo Júnior estava no meu show, presente, eles iam fazer uma participação também. E eu, abraço, Léo Júnior, obrigado pela presença de vocês aqui no show. Poxa, que bacana, que legal, tá? Aí eu tô lá no camarim depois, né? Saí tudo, né? Agitado e tal. Chegou um menino assim pra mim. Ô, cara, obrigado pelo abraço que você mandou pra mim. Eu falei assim, mas eu mandei abraço pra você? Ele falou, você mandou sim. Eu sou o Léo Júnior, cara. E eu não tive nem jogo de cintura. Eu falei, ah, é mesmo, tal. E eu acabei, falei, não, mano, mandei pra você não. Até hoje, acontece. Rapaz, eu fico pensando, o que eu fui fazer, né? Deixei o menino triste, mas poxa, foi sem intenção, sabe? E a gente passa por isso, cara. Tá desculpado, né? Você não gosta de modão, não? Gosto. Vamos fazer um modão pra nós aqui? Com certeza. O que vocês vão fazer pra nós aqui? Quer fazer um trechinho da Vamos fazer o que tá no CD, que se chama O Som da Viola. Som, né? Da Viola. Tem, esse é um grande, é um clássico. Pensei na Porta do Mundo, que é, né, composição do meu saudoso, meu carreiro, meu pai e tal. Uhum. Mas vamos mudar um pouquinho, vamos fazer O Som da Viola. Uhum. Composição minha, está no CD. Eu sou louco, apaixonado, é pela viola. 10 cordas que estremecem, sacode o chão. Não há quem não se apaixone, o som da viola é bala, é tiro certeiro no coração. Eu gosto de um batidão, gosto da moda chonada, do som universitário que arrebenta nas baladas. Gosto de dançar maneira, a sanfona é animada. Mas confesso, é a viola que deixa a pele arrepiada. Eu sou louco, apaixonado, é pela viola. 10 cordas que estremecem, sacode o chão. Não há quem não se apaixone, o som da viola é bala, é tiro certeiro no coração. Gosto do som da Bahia, eita música arrepada, flashback dos 80, um rock and roll da pesada. Gosto de curtir um pop, tudo que tá nas paradas. Mas confesso, é a viola que deixa a pele arrepiada. Eu sou louco, apaixonado, é pela viola. 10 cordas que estremecem, sacode o chão. Não há quem não se apaixone, o som da viola é bala, é tiro certeiro no coração. Eu sou louco, apaixonado, é pela viola. 10 cordas que estremecem, sacode o chão. Não há quem não se apaixone, o som da viola é bala, é tiro certeiro no coração. Eu gosto de um batidão, gosto da moda chonada, do som universitário que arrebenta nas baladas. Gosto de dançar maneira, a sanfona é animada. Mas confesso, é a viola que deixa a pele arrepiada. E como é que tá o trabalho de vocês agora com esse CD que tá rolando aí, né? O mais recente. Shows, como é que é o show de vocês? Fala um pouquinho pra quem tá aí acompanhando o programa, quer conhecer um pouco mais da dupla. O show da gente, ele é bem bastante bagunçado, vamos dizer assim, né? Tem um pouco de tudo, né? Tem a música raiz, as músicas clássicas e, sem dúvida, a música agitada pra cima, pra animar a galera. O romantismo também, né? Isso aí é uma coisa que tá no, certo, no sangue, né? Tá no coração apaixonado, né? E tem que fazer. Bem misturadão, né? Uhum. Bacana, temos aí a banda completa que viaja com a gente. Certo. E se tratando de divulgação, a gente falou ainda há pouco, não sei se falamos aqui, foi nos bastidores ou aqueles que captou isso. Certo, é o segundo programa que nós participamos. A dupla tá recente também. A dupla tá recente, 2 anos aí com essa nova formação. Uhum. Mas o trabalho está sendo muito bem aceito. E vamos que vamos. Então tá certo. Agradecer aos amigos que nos convidam para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Sempre um prazer recebê-los. É. Agora eu quero que você fale para quem está aí acompanhando, que quiser contratar, levar vocês, site, enfim, contato, telefone. Como é que faz? Isso, pode acessar. Está acessando o site caetanocarreiropatricio.com.br, né? Uhum. Tem também os e-mails, a assessoria. É isso aí, mas acessou o site, já tem tudo lá. Os telefones de contato para show, assessoria, enfim, tem tudo. www.caetanocarreiropatricio.com.br. Lá tem tudo. Então, fechou. Moçada, obrigado, viu? Obrigado, a gente Caetano. Agradece. Obrigado, Patrício. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui no programa Carlos Pitt. Serão muito bem-vindos sempre. Tá, Jô. Tá bom? A gente agradece. Obrigadão. Olha, um beijão a todos. E vamos fechar cantando aqui. Sucesso de vocês no programa Carlos Pitt. Bebo Bab Shop. Pra fechar. Opa, obrigado, Caetano Carreiro. Eu bebo quero ser. Eu bebo

Itininga. Ela adora as músicas do Carlos Pitti, né? Ô, Keila, beijo bem gostoso pra você. Beijos também pra Regiane Mata. Alô, pessoal de Ribeirão Pires, interior de São Paulo. Regiane, obrigado pelo carinho. Beijos pra Manuele Martins, na cidade de Coronel Vivida, no Paraná. Manu, obrigado. A Simone Siqueira Melo, de Palmas, no Paraná, segunda cidade mais fria do Brasil. Ô, potência. Um abraço ao Carlos Henrique em Chapecó, Santa Catarina. A Lívia Rosa Santana, de Uberlanda, Minas Gerais. Ô, pessoal, bem quietinho, devagarzinho, né? Quais? Alô, pessoal de Uberlândia. Alô, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece. Nunca mais. Agora tem música, mais som pra você que tá ligado aqui no programa Carlos Pitti. Trio Bravana, música nova. Quem tá apaixonado aí? Programa do Carlos Pitti. Enviando o sucesso. E aí, galera, aqui é o Trio Bravana. E nós queremos saber quem tá apaixonado aí. Eu sei que tem muita gente hoje aqui que tá apaixonado como eu também estou. Que tá curtindo, que tá de bem com a vida. Mas sei que tem também quem não se apaixonou. Eu quero ouvir quem tá apaixonado. Eu quero ouvir quem tá acompanhado. Eu quero ouvir quem só tá pegando. Cuidado que você vai acabar se apaixonando. Me dizer depois de um beijo molhado que tá apaixonada, que tá apaixonado. E dizer pra toda a zona sul, oh, dona do, te amo, I love you. Me dizer depois de um beijo molhado que tá apaixonada, que tá apaixonado. Me dizer pra toda a zona sul, oh, dona do, te amo, I love you. Apaixonado como eu também estou. Que tá curtindo, que tá de bem com a vida. Mas sei que tem também quem não se apaixonou. Eu quero ouvir quem tá apaixonado. Eu quero ouvir quem tá acompanhado. Eu quero ouvir quem só tá pegando. Cuidado que você vai acabar se apaixonando. E dizer depois de um beijo molhado que tá apaixonado. Aqui pra você ligado, As Paredes Azuis, Chico Rei Paraná, com a participação de Marciano no programa Carlos Pitti. Matando saudade. Matando saudade. Já se vai. Semana sem você e eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós tudo se tornou um caso sério.

ou Portugal. Carlos Pitt aqui na sua rádio. Fechando aqui mais um programa Carlos Pitt, né? Na boa, de bem com a vida. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência e pela paciência também, né? Por hoje é só, mais semana que vem eu volto contando com você, com seu carinho, com a sua audiência aqui. Beleza? Beleza, combinado. Valeu, rede. Obrigado, meu povo. Fiquem com Deus até semana que vem, nesse mesmo horário aqui, ó, na sua rádio. Tchau, tchau, gente. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.